perdeu uma partida de futebol. Pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos fracos, que vão levando o time todo pro ataque. O mais importante e emocionante é uma partida de futebol. É, alô você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Alô você que tá ligado no 107,9 da mais querida e da mais ouvida da cidade de Rio das Pedras. Que bom que você tá aqui conosco para acompanhar 60 minutos do puro creme do esporte aqui no Rio Vox Esporte Clube. Eu sou o Léo Nocetti, tô aqui para trazer todas essas informações para você. E, sem mais delongas, vamos começar nossa programação de hoje. Hoje, o professor Mauro Fernandes não está conosco, está trabalhando na Associação Olímpica Rio Pedrense. Hoje a Associação Olímpica Rio Pedrense trabalha em dois períodos, se preparando para a pré-taça São Paulo. O Rio das Pedras será sede de um dos grupos aqui e com certeza vai ser uma competição bem bacana. A gente começa a nossa programação de hoje, então fique conosco, uma hora de esportes a partir de agora na programação esportiva da Rio Vox FM. Fique conosco. É uma partida de futebol. Salve Brasil, MC Guimê, tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o samba, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol, nego. A técnica, o samba, tocou Neymar, é gol. Vamos começar nossa programação de hoje, então, falando sobre a Bezinho, o Campeonato Paulista da segunda divisão, que no caso é a quarta, para você que não sabe, é a segunda divisão, é a quarta divisão, é meio bagunçado, por quê? Porque a primeira divisão era formada pelas séries A1, A2 e A3, isso daí foi feito numa época para burlar um possível time de campeonato brasileiro ser rebaixado no Campeonato Paulista e não poder disputar o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o 15 de Piracicaba, ele caiu no Campeonato Paulista em 95 e jogou o Campeonato Paulista da terceira, o Campeonato Brasileiro da terceira divisão, a Série C, e foi campeão. Por que ele pôde jogar? Porque ele caiu da primeira divisão, da Série A1 para a Série A2, que na teoria permanece como a primeira divisão estadual. Então se manteve essa nomenclatura até hoje, apesar de não valer muito mais essas coisas. Até porque hoje, por exemplo, a gente tem o Ipiranga de Erechim, que está na segunda divisão estadual, disputando Campeonato Brasileiro da Série C e assim, e por aí vai. Então, vamos falar do Campeonato Paulista da segunda divisão, da Bezinha. Começou a segunda fase que temos aí quatro grupos com quatro equipes cada, brigando por duas vagas na próxima fase que é ainda não é as quartas de final. Meu Deus do céu, como que enrola esse campeonato? Vamos lá então, falar dos jogos se o computador deixar, porque eu não tá ajudando hoje. Vamos lá então. Segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão, da famosa Bezinha. Vamos aos jogos da primeira rodada. Grupo 1, que na verdade é o grupo 6, ele vai seguindo. A primeira fase teve do grupo 1 até o grupo 5, agora começa no grupo 6. É uma bagunça mesmo. Vamos lá. Oswaldo Cruz recebeu a Francana no Breno Ribeiro do Val e começou bem essa segunda fase. Venceu a equipe de Franca por 1-0. Outra equipe que começou muito bem é a Inter de Bebedouro, que foi até Assis na cidade enfrentar o Vossen e bateu a equipe do Vossen por 2-0. Boa vitória da Inter de Bebedouro, que larga na frente nesse grupo. Tem 3 pontos ao lado do Oswaldo Cruz, fica na liderança pelo saldo de gols. O grupo 7, que é o segundo grupo aí dessa fase, tivemos o Talentos 10 batendo o América de São José do Rio Preto fora de casa no Benedito Teixeira, o Teixeirão, por 3-2. Belíssima vitória da equipe do Talentos 10, que larga na frente nesse grupo. Na outra partida da chave, tivemos o Itararé empatando em 0-0 com o Primavera de Indaiatuba, lá no Virgínio Holtz, pertinho lá do Paraná. Boa vitória, bom resultado, aliás, pro Primavera de Indaiatuba, que consegue estrear com um pontinho fora de casa. O Talentos 10 é o líder com 3 pontos, e Itararé e Primavera tem 1 ponto cada um, a América ainda não pontuou. Vamos ao grupo 8, que na verdade é o grupo 3. Tivemos o Comercial vencendo a Itapirense por 1-0 no Coronel Chico Vieira. Boa vitória da equipe do Comercial, que se coloca como uma das grandes favoritas ao acesso. E é uma das mais tradicionais da competição, né? Ao lado do Paulista de Jundiaí, do América de São José do Rio Preto, a equipe da Francana, uma equipe de muita tradição, São José. Então são equipes que não são equipes de última divisão de campeonato estadual. O Paulista também venceu por 1-0, venceu o Bandeirante de Birigui e larga na frente nesse grupo junto com o Comercial, as duas equipes com a mesma campanha. E o grupo 9, o último grupo dessa segunda fase, tivemos o clássico de Guarulhos 1-1 entre Flamengo e o Guarulhos, e Mauá e São José tivemos 0-0. Então nesse grupo tá tudo igual. Flamengo de Guarulhos, Guarulhos, Mauá e São José. Pra gente terminar o assunto da série B, da segunda divisão do Campeonato Paulista, vamos aos jogos da próxima rodada. No sábado, pelo grupo 6, temos Francana e Vossen, o jogo no José Lancha Filho às 16 horas. Tem também, no mesmo horário, no Sócrates Stamato, lá em Bebedouro, a equipe da Casa Internacional de Bebedouro pega o Oswaldo Cruz, jogo que vale a liderança da chave. Vamos ao grupo 7. Grupo 7, a segunda rodada tem Primavera de Indaiatuba e América de São José do Rio Preto no Ítalo Limonge em Indaiatuba. E a equipe do Talentos 10 pega a Itapirense no Bento de Abreu em Marília, o jogo às 15 horas do domingo. Vamos ao grupo 8. Grupo 8 tem Bandeirante de Birigui e a Itapirense, o jogo no Pedro Marinho Beribel lá em Birigui, o jogo na sexta-feira às 20h30. E no domingo temos no Palma Travassos, valendo a liderança, Comercial e Paulista de Jundiaí. E pelo grupo 9, o último grupo dessa segunda fase, tem o São José e o Flamengo de Guarulhos se enfrentando no Martins Pereira, lá em São José dos Campos. E esse jogo no sábado, às 16h30. E no domingo, no Ninho do Corvo, em Guarulhos, temos a equipe da casa, o Guarulhos, enfrentando o Mauá, domingo, 10 da manhã. Essa foi a bezinha do Campeonato Paulista. Agora a gente fala sobre a base do futebol brasileiro. Vamos falar das Taça BH Sub-17. Taça BH Sub-17 é como se fosse uma Taça São Paulo, só que a Taça São Paulo é Sub-19, né? Então, a Taça BH é um dos maiores torneios de base do país, e a gente fala a partir de agora dessa competição no Rio Vox Esporte Clube. Brincadeira, ele vai ser campeão. Eu vou de cadeira numerada, pisca na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra TV e o nome deles são vocês quem vão dizer. Oh. Vamos começar falando então da Taça BH de Futebol Sub-17. Taça BH que é disputada desde... Quando que é disputada a Taça BH? Desde 85, e estamos aí chegando à edição de 2018 da Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior. E o primeiro campeão foi o Cruzeiro lá em 85, quando bateu a equipe do Grêmio por 3-1. O último campeão é o São Paulo. São Paulo bicampeão, aliás, da Taça BH de Futebol Sub-17, e em 2016 e 2017 ficou com a taça. O maior campeão dessa competição é o Atlético Mineiro, que levantou a taça por 5 vezes ao lado do Cruzeiro. Os dois times de Minas são os maiores campeões, os dois com 5 conquistas. O Galo não levanta o troféu desde 2011, o Cruzeiro, o jejum é um pouco maior, desde 2004. Sem, tirando os mineiros, o maior campeão é o São Paulo, com 4 conquistas. Aí temos o Vasco, ganhou por 3 vezes, o Flamengo também tem 3 taças, o Atlético Paranaense conquistou essa competição por 2 vezes, o Grêmio também 2, o América de Minas 2, Palmeiras 2, Corinthians 1, Vitória 1, Botafogo 1, Coritiba 1 e Internacional de Limeira 1. O Inter de Limeira bateu, foi campeão em 1990, olha só, em 1990 o Inter de Limeira bateu o Flamengo num quadrangular final. Rapaz, olha só que campanha da Internacional de Limeira. Vamos aos grupos da Taça BH de Futebol Júnior. O grupo A tem aí o Grêmio, o São Paulo Futebol Clube, atual bicampeão, o Uberaba, que é o time mineiro da chave, e o Vila Nova de Goiás. O grupo B, tem a Betinense, o Corinthians de São Paulo, o Coritiba e o Vitória. O grupo C, tem... Vamos lá, grupo C, tem Fluminense, Figueirense, Ponte Preta e ADMH, que já revelou, por exemplo, o atacante Fernando, que foi vendido pelo Palmeiras ao Shakhtar Donetsk recentemente, time mineiro dessa chave. É, o grupo D tem o América de Teófilo Otoni, a Chapecoense, o Flamengo e a Portuguesa. O grupo E tem Criciúma, Cruzeiro, Porto, Vitória do Espírito Santo e o Atlético de Goiás. O grupo F, América Mineiro, Goiás, Legião do Distrito Federal e o Santos Futebol Clube. O grupo G tem o Atlético Mineiro, o Dinamo Esporte Clube, o Juventude de Caxias do Sul e o Seduc do Mato Grosso do Sul. O grupo H tem Botafogo do Rio, Internacional de Porto Alegre, o Novo Horizontino e o Vila Nova de Minas. O grupo I tem Atlético do Paraná, Boa Vista, Palmeiras e Uberlândia, o Palmeiras atual campeão do mundo sub-17. E o grupo J tem Paraná Clube, Guarani, Vasco da Gama e Bahia. Então a competição aumentou de 32 para 40 equipes nessa temporada. A competição deu aquela inchada. Temos expectativas grandes sobre, por exemplo, São Paulo, que é atual bicampeão da competição. Palmeiras, que é campeão do mundo sub-17, ganhou em cima do Real Madrid. E as equipes de Minas, que tem a obrigação de vencer por estar jogando em casa. Hoje começou a competição e a gente já teve alguns jogos aí da Copa BH Sub-17 rolando. Vamos achar aqui a janela, tem muita coisa, muita janela aberta aqui nos computadores da Rio Vox FM. Vamos lá. Hoje, às 9 da manhã, já tivemos o Paraná Clube batendo o Bahia por 1-0. O Atlético Mineiro estreou bem, bateu o Seduc por 4-0. Juventude, aliás, Criciúma e Atlético de Goiás. O Criciúma também estreou bem, venceu por 2-0. Tem bola rolando para Boa Vista e Atlético Paranaense, Vasco e Guarani de Divinópolis, Juventude, Dínamo e Cruzeiro e Porto Vitória. Não tenho esses resultados ainda. Vou procurar no site da Federação Mineira também. Vamos ver se a gente acha um tempo real, um resultado dessas partidas aqui. O que eu duvido muito que aconteça. Vamos ver se... realmente não temos, não. Vou tentar arrumar esses resultados para vocês. Fica aí que a gente tenta passar os resultados da Taça BH de Futebol Júnior hoje. Vamos continuar com os jogos de hoje pela Taça BH de Futebol Júnior. Às 13 horas a gente tem América Mineiro e Legião. Tem o AMDH contra a equipe do Fluminense. E Taça BH temos ainda às 15 horas Internacional e Novo Horizontino. Tem também Santos e Goiás, Ponte Preta e Figueirense, Vitória e Corinthians. Às 16h45, Flamengo e Chapecoense. Às 17h tem Vila Nova e Botafogo, América de Teófilo Otoni, Portuguesa de Desportos. Às 18h tem Vila Nova e Grêmio, Palmeiras e Uberlândia. Aí é Campeonato Brasileiro da Série B. Pela Taça BH ainda temos a Betinense enfrentando Curitiba, o São Paulo estreando contra o Uberaba, os dois jogos às 20 horas. E acho que é isso, de Taça BH, é isso. Vou arrumar os resultados, prometo que vou tentar arrumar os resultados de agora para você aqui no Rio Vox Esporte Clube. Lembrando, Taça BH, se eu não me engano, tem transmissão do Sport TV. Eu vou checar direitinho aqui o que a gente vai que vamos ter transmissão para você acompanhar a base do seu time. Enquanto isso, a gente faz aquele intervalinho bacana e a gente já volta. Eu quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação, tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total, pula pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia, quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar, porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tô norando desde as ruas e a lombra bateu. O jogo é cinco e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Eu quero ver gol. Tá tudo meio bagunçado aqui no Twitter da Federação Mineira, mas a gente tem um pouco de ideia do que tá acontecendo. O Cruzeiro, nesse momento, pega o Porto Vitória do Espírito Santo e vai vencendo por 4-0. O Guarani de Divinópolis vence a equipe do Vasco por 2-1. Esses jogos, esse jogo tá no intervalo, Vasco da Gama e Guarani de Divinópolis. Boa Vista do Rio e Atlético Paranaense terminou em 0-0. O que mais a gente tem rolando pela Copa? Temos Juventude 3, Dinamo 0. Esse outro jogo que está rolando pela Copa BH Sub-17. O que mais temos? Acho que é só isso. O Criciúma Atlético terminou em 2-0. É isso. Então, esses jogos rolando que a gente tem movimentação no placar. Jogos que vão ser transmitidos hoje no Globoesporte.com. Vai passar o Vitória e o Corinthians, o jogo às 15 horas, você corintiano quer assistir. E na TV, no Sport TV, tem Flamengo e Chapecoense às 16h45 pela Copa BH de Futebol Sub-17. E a gente já volta então com o Rio Vox Esporte Clube para falar dos jogos de ontem. Ontem teve Copa do Brasil e a gente fala aqui no Rio Vox Esporte Clube. Pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O mais importante que emocionante é uma partida de futebol. é uma partida de futebol. Quero agradecer o carinho da sua audiência, principalmente você que está ouvindo todos os dias o Rio Vox Esporte Clube. Você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Você que está conhecendo nosso programa hoje, estamos há quase 2 anos já no ar, passando todas as informações do esporte para você. É, lembrando, estamos no 107,9 da Rio Vox FM, mas para você que é de outra cidade, você só consegue nos ouvir através do site, o www.riovoxfm.com. Se você falar, ah, mas não consigo ouvir ao meio-dia, eu tô trabalhando, tem problema. Nosso programa está disponível para você acompanhar no nosso site a hora que você quiser. Ele está disponível. Então, www.riovoxfm.com, todos os programas, tem também o Rio Vox Esporte Clube, essa que a gente fez durante a Copa do Mundo, tá tudo disponível lá e disponível também pelo seu celular. Como que você escuta pelo celular? Você tendo o aplicativo de agregador de podcast. Então, você que tem o celular Android, eu sugiro que você baixe o Google Podcast, que ele é fácil, é rápido, é clean, né, pra você utilizar, ele é autodidata, né, você vai mexendo, você vai explorando e vai aprendendo a mexer no aplicativo. Procura por Rio Vox Esporte Clube, você vai achar a gente lá, se inscreve, assina o nosso feed e você pode baixar e ouvir qualquer episódio na palma da sua mão. Se você tem o iPhone, né, o celular com o sistema iOS, você pode ouvir no aplicativo nativo, aplicativo podcast que já tem aí no seu celular. Então fica com a gente, porque vamos falar de Copa do Brasil a partir de agora. Desse jeito. Salve Brasil. Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Vou até que inclusão, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou. País do futebol, nego. Até que inclusão, tocou Neymar, ego. E ontem já voltou o futebol brasileiro, já voltou com Copa do Brasil. Tivemos partida válida aí pelas oitavas de final, o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco bateu o Bahia por 2-0, mas não deu. O Vasco precisava de pelo menos 3 gols para levar o jogo para as penalidades. O Bahia havia vencido o primeiro jogo na Fonte Nova por 3-0. E após vencer por 3-0, então, em Salvador, o Bahia perdeu, mas garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Com o regulamento nas mãos, o tricolor criou pouco, deixou o adversário jogar, mas suportou bem a pressão do Vasco da Gama e aproveitou do nervosismo extremo dos cariocas para avançar. O Vasco dominou a partida, teve mais posse de bola, mas se precipitava na criação das jogadas e foi atrapalhado muito aí pela ansiedade. Conseguiu abrir o placar após um pênalti duvidoso em cima do Andrés Rios, que é ruim demais, é ruim de doer esse Andrés Rios. O Iago Pikachu converteu, abriu o placar para o Vasco da Gama. O Vasco também sofreu com lesões. No primeiro tempo teve duas substituições já. O Rafael Galhardo, que saiu sentindo dores na cabeça, dor no pescoço, entrou o Kelvin no seu lugar, o Iago Pikachu saiu do meio para jogar na lateral direita. Depois o Ramon também foi substituído ainda no primeiro tempo, o Henrique entrou no seu lugar. As duas laterais o Vasco da Gama perdeu no primeiro tempo. O Bahia muito recuado, enrolando pra caramba. O Bahia merecia ter perdido essa partida por mais, porque o que enrolou o juiz, fraquíssimo juiz da partida, não distribuiu o cartão adoidado que deveria, viu? Porque o que fez de ser, aliás, até distribuiu, né? Mas deveria ter expulsado mais gente, né? Pela enrolação que fez o time do Bahia, né? O Vasco continuou pressionando, continuou partindo para cima, mas o Bahia voltou um pouco melhor para o segundo tempo, mas o Vasco logo tomou de novo as ações da partida. O time do Jorginho apostou na individualidade dos seus atletas, enquanto Enderson Moreira tentava gastar o tempo da forma que conseguia, né? O tricolor investiu no contra-ataque, mas a transição da defesa por ataque era muito lenta, atrapalhou realmente o andamento do contra-ataque do Bahia. O Cruz Maltino pelo alto ampliou com o Andrei e partiu pro tudo ou nada, mas não conseguiu converter as chances criadas em gol. O jogo terminou com 2 expulsos, muita reclamação dos jogadores do Vasco. Andrés Rios foi expulso do lado do Vasco. O Léo foi expulso do lado do Bahia. Uma chuva de cartão amarelo. Entrou um rato dentro do campo, rapaz. O pessoal tinha comentado que via rato no, nas instalações de São Januário. E realmente, a câmera pegou um rato invadindo o campo. Olha só, a Copa do Mundo não tem nada disso, né, rapaz? Era isso aí. É... Quem estava no camarote para acompanhar a partida era Maxi Lopes, 34 anos, atacante argentino que estava na Udinese. Vai fazer exames médicos e vai assinar até o fim de 2019. Falamos também agora do próximo adversário da equipe do Bahia, que é o Palmeiras. Já tinha, o sorteio já tinha sido feito. É, o Bahia pega o Palmeiras nas oitavas de final da Copa, nas quartas de final da Copa do Brasil. Primeira partida na Fonte Nova no dia 2 de agosto às 19h15. Jogo decisivo na Arena Palmeiras no dia 16 do 8, no mesmo horário. Palmeiras passou pelo América nas oitavas de final, ganhando fora e empatando dentro de casa. É isso aí, então, Vasco da Gama. Se não tivesse tomado uma sapatada do Bahia fora de casa, tinha passado, né? Porque foi bem, o Vasco deixou uma boa impressão, esse time do Jorginho. É que precisa se reforçar muito o Vasco da Gama. Tem algumas peças aí que são bem deficientes. Apesar da defesa ter ido bem com o Breno e com o Ricardo na zaga. Uma defesa muito mais sólida do que ter Paulão na zaga, por exemplo. Paulão, Vasco ia mandar pra longe, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Vasco, então, passa e... É, aliás, o Vasco não. O Bahia passa e enfrenta o Palmeiras na próxima rodada da Copa do Brasil. Vamos falar de Cruzeiro e Atlético Paranaense a partir de agora no Rio Vox Esporte Clube. E o Cruzeiro e o Atlético Paranaense foi um jogo morno, viu? Um jogo ruim que para marcar o retorno das duas equipes após a pausa para a Copa do Mundo. 1-1 no estádio do Mineirão, válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro venceu o duelo de ida na Arena de Baixada por 2-1. Se classifica para enfrentar o Santos na próxima fase, o Santos nas quartas de final. O time mineiro vai decidir em casa. O Furacão tem Campeonato Brasileiro e Sul-Americana pela frente e... A equipe do Paraná, o Atlético do Paraná, briga contra o rebaixamento. Mandou embora o seu treinador, o Fernando Diniz, estreou o Thiago Nunes. Amanhã a gente vai passar um resumão do que mudou em cada equipe no Campeonato Brasileiro. Então fique ligado, amanhã volta o Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer um resumo de quem saiu, quem chegou, quem trocou de técnico aqui no Rio Vox Esporte Clube. Então fique ligado. E na Sul-Americana, o Atlético Paranaense pega o Peñarol na próxima fase. O primeiro tempo deu sono em quem assistiu, viu? O Cruzeiro marcava no campo de defesa e errava muito no meio de campo, enquanto o Atlético do Paraná mantinha a posse, mas não levava perigo algum ao gol do goleiro Fábio. É, a primeira finalização da partida aconteceu aos 36 minutos do primeiro tempo, quando o Pablo recebeu a bola em profundidade e chutou fraco para a defesa do goleiro Celeste, o goleiro do Cruzeiro. A chance mais perigosa foi do Zerão, da Raposa. Aos 44 minutos, o Sobis arriscou de muito longe e o goleiro Santos fez uma ótima defesa, espalmando para a linha de fundo, o único chute do Cruzeiro na primeira etapa. O segundo tempo começou tão ruim quanto o primeiro. O Cruzeiro tentava segurar as rédeas do jogo, mas seguia errando muito. A primeira finalização, assim como na primeira etapa, foi da equipe do Furacão, com o Nicão aos 12 minutos. Aos 30 da etapa final, as principais chances foram do Cruzeiro. Aos 40, o Robinho encontrou o Giorgian de Arrascaeta e o uruguaio completou para as redes após ganhar a dividida com o Paulo André. No desespero, o Furacão até empatou com o Bergson aos 47, após tirar o Dedé num belo drible, mas não deu tempo. O Cruzeiro confirma a vaga entre os 8 melhores clubes da Copa do Brasil. Se no jogo do Vasco tinha reforço estrangeiro chegando, reforço argentino chegando, o jogo do Cruzeiro também. Hernán Barcos entrou em campo, se foi apresentado, esteve também no estádio para acompanhar a partida. O Cruzeiro e Atlético voltam a jogar agora pelo Campeonato Brasileiro, né? A Raposa pega o América Mineiro no Clássico Mineiro às 19h30, na quinta-feira, e o Furacão joga na Arena da Baixada contra o Inter às 21h. Bom público no Mineirão, mais de 44 mil pessoas estiveram no estádio para acompanhar esse jogo ruim. Arrascaeta. Temos informações que duas equipes do Reino Unido estão

Quando a torcida ainda vibrava, o São José foi buscar um empate numa jogada oportunista de Kelvin. Então, quer dizer, você percebeu que precisou ser na individualidade para as equipes chegarem ao gol na primeira etapa. No segundo tempo, a pressão maior do Ferrão, que tentou muitas vezes, o Valdeci recebeu uma bola pela esquerda, chutou cruzado, Mazinho livre sozinho, fez o segundo gol. O São José até tentou reagir, mas tomaram o terceiro gol, marcaram para o Gleidson. O Ferrão tem a vantagem do empate ou até de perder por um gol de diferença para passar para a final. O Zequinha precisa vencer por 2 gols de diferença para levar aos pênaltis ou fazer 3 gols para se classificar de maneira direta. A partida de volta será no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre, no próximo domingo, às 15 horas, São José e Ferroviário vale vaga na final. Lembrando que as duas equipes já estão garantidas na Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem, da temporada 2019. Ontem também tivemos Série C do Campeonato Brasileiro, a gente fala desse jogo agora. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto o rebu é total, pular pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro, então. Tivemos mais uma única partida na noite de ontem, o Salgueiro e o Náutico. Com 1 a menos, o Náutico cedeu um empate ao Salgueiro e dá fim à sua sequência de vitórias. O Timbu saiu na frente, mas o Wallace pernambucano foi expulso, abriu espaço para o Carcará igualar o marcador pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os alvirrubros perderam a chance de encostar no líder Atlético Acreano. Agora a vantagem do Atlético é de 3 pontos ainda para o Náutico. O Náutico saiu na frente do Salgueiro lá no Cornélio de Barros, em Salgueiro, pela Série C, mas o Carcará, que é a equipe da casa, cresceu na etapa complementar, aproveitou a expulsão do Alisson pernambucano para empatar. O resultado encerra a série de 5 vitórias consecutivas do Timbu, que perdeu a chance de ficar apenas a 1 pontinho do Atlético do Acre. O Salgueiro segue na zona da degola com 16 pontos ganhos. Esse, então, foi o jogo de ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Salgueiro 1, Náutico 1, as duas equipes de Pernambuco. O Salgueiro, obviamente, fica no prejuízo. Dentro de casa, um empate, zona do rebaixamento. O Náutico praticamente classificado, conseguiu ter uma boa reação no campeonato, passou boa parte do primeiro turno na zona da degola e, de repente, trocou de treinador e engatou a sexta marcha ali. E está na cola do líder Atlético do Acre. E essa é a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Hoje a gente tem também Copa Sul-Americana retornando. Vamos falar dessas partidas válidas pela Copa Sul-Americana. O que temos pela Copa Sul-Americana? Também tem Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da Sul-Americana. O que temos? Temos Caracas Sport Huancayo. Jogo válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana, jogo às 19h30 na capital da Venezuela. Tem também Lanús e Junior de Barranquilla, 21h45 na Argentina, jogo interessante. O Junior vindo da Libertadores da América, o Lanús é o atual vice-campeão da América. Então esse jogo é legal de acompanhar e são os 2 jogos pela Copa Sul-Americana na noite de hoje. Hoje também temos Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar da segunda divisão com os jogos que você acompanha hoje. Hey! imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emocionante, é uma partida de futebol. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro também, então. Série B, temos algumas partidas na noite de hoje. Começando por Avaí e Atlético de Goiás. O jogo é na Ressacada às 19h15. Jogo de 6 pontos. As duas equipes têm a mesma pontuação. 25 pontos, o Avaí é o quarto colocado no G4. Atlético de Goiás, o quinto, também com 25, ainda fora da zona de classificação. Quem vencer fica no G4 da competição. Temos também Vila Nova e Brasil de Pelotas. O jogo é no Serra Dourada às 20h30. O Vila é o terceiro colocado com 26 pontos. Pode se aproximar do líder. E o Brasil de Pelotas está na zona da degola com 14 pontos. Precisa desesperadamente somar ponto para sair dessa situação incômoda. Hoje também temos Guarani e Figueirense. Outra partida que vale muito, pois as duas equipes estão pertinho na tabela. O Guarani tem 23 pontos na sétima posição. O Figueira é o nono com 22. Uma vitória coloca as equipes muito próximas também do G4 da competição, que é o objetivo de todas elas. Então, esses são os três jogos de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu só confirmar se temos algum jogo atrasado no dia de hoje. Eu acho que eu vi a bandeirinha do Sampaio Correia. Eu acho que tem jogo atrasado hoje. É, exatamente, temos jogo atrasado hoje. O Sampaio Correia e o Juventude jogam por lá no Castelão. O jogo válido pela 14ª rodada. Por quê? Na 14ª rodada, o Sampaio decidiu a Copa do Nordeste contra o Bahia. Ficou com o título, então joga esse jogo atrasado na noite de hoje. O Sampaio está na 17ª colocação, zona do rebaixamento com 15 pontos. O Juventude está pertinho da zona da degola, com 17, 2 pontos a menos. Então, quem vencer tira um pouco da corda do pescoço nesse momento. Então essa é a Série B do Campeonato Brasileiro. Tenho notícia sobre Paulo Guerreiro agora. Alô, você flamenguista, fique ligado. Boy, vem que vi ela jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor. E a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela. Desde descalço, gastando canela. Fugindo asfalto de toda São Paulo. De nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor. Do samba, no rap, tambor. Vou pro céu igual meu redentor. Agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou, até gringo sambou, tocou Neymar, é gol. No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou. Eu sou país, o futebol negou, até gringo sambou, tocou Neymar, é gol. Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela, imaginei, que boy dos charmes, voltei, estilo Charles, dom, pra fazer a quebrada cantar, mesmo é tipo MC Lon, eu vim pelas taças, foi, raça foi, paz em dois, valido, ontem foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito, eu sou zona norte, fundão, swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo. Muita gente tá perguntando o que que acontece com o Paulo Guerreiro. O Guerreiro tá liberado para jogar. Segundo a Corte Arbitral do Esporte, afirma que o atacante rubro-negro pode atuar enquanto não houver outra decisão do Tribunal Federal da Suíça. Paulo Guerreiro se envolveu em todo um embrólio por causa do doping para disputar a Copa do Mundo. Nesse momento ele está liberado para jogar pelo Flamengo. Mas, com o pezinho atrás, o rubro-negro espera um ok da FIFA para liberar o atleta para a partida do meio da semana contra São Paulo na quarta-feira às 21h45. O Flamengo não quer sair prejudicado, perder pontos nesse momento. O Globoesporte.com contactou a Corte Arbitral do Esporte, o CAS, né? E divulgou a nota dizendo que a decisão do Tribunal Federal da Suíça não foi revertida. Então, o Guerreiro está liberado para jogar. Então, por enquanto, o Guerreiro está livre. A Corte Arbitral do Esporte na instância desportiva... É bom ressaltar que a Corte Arbitral do Esporte na instância desportiva, né? É como se fosse o STJD. E o TFS, o Tribunal Federal Suíço, é como se fosse o STF nosso, né? Vale deixar claro, são a mesma instituição. Então, é complicado. Ele entrou na justiça comum. É bem provável. A FIFA não permite isso, teoricamente. É provável que depois ele seja punido ainda por isso, mas, por enquanto, ele pode entrar em campo. Paulo Guerreiro deve entrar em campo pelo Flamengo contra o São Paulo. Temos informações sobre o mercado da bola, olha só. Segundo informa uma coluna espanhola, o Cardena Cope, o Courtois, o goleiro Courtois, está muito perto do Real Madrid. Mais um ano de contrato ele tem com o Chelsea, o que permitiria já assinar um pré-contrato em 6 meses. O goleiro belga seria contratado pelos merengues por 35 milhões de euros, cerca de 158 milhões de reais. Outro goleiro que pode estar trocando de equipe é o Alisson, goleiro da seleção brasileira, que está muito perto da equipe do Liverpool. O jornalista italiano Gianluca Di Marzio, da Sky Sports Italia, revelou que Liverpool iniciou negociações com a Roma para tentar contratar o goleiro brasileiro. Após uma grande temporada, o arqueiro da seleção brasileira foi cotado como alvo de gigantes, como Real Madrid, e ainda segue de férias. Alisson está perto do Real Madrid, a transferência do Liverpool, aliás. 62 milhões de euros seria o valor que o Liverpool estaria disposto a pagar sobre o goleiro brasileiro. Também temos uma possível transferência envolvendo dois jogadores vice-campeões do mundo. O jornal The Sun da Inglaterra fala que o Manchester United está de olho em Perisic e Rebic, atacantes que jogaram a Copa do Mundo pela Croácia, né? Disputaram a final da Copa do Mundo no último final de semana. O Perisic, Ivan Perisic, pertence à Internazionale de Milão e é um jogador um pouco mais tarimbado no futebol internacional. O Rebic, ele tem contrato com o Eintracht Frankfurt na Alemanha, foi campeão da Copa da Alemanha, decisivo inclusive na final contra o Bayern de Munique. De acordo com o The Sun, o valor a ser pago pelo clube inglês pela dupla poderia passar dos 400 milhões de reais nos dois jogadores. Mais uma informação sobre o mercado da bola. Karim Benzema se reapresentou no Real Madrid ontem, junto com Vinícius Júnior, junto com Bale, a representação do Real foi ontem, mas muita gente crava que o Benzema não fica no Real Madrid. Ele é alvo do Napoli para a próxima temporada. A informação é de que Carlo Ancelotti, que trabalhou com o francês, inclusive, no Real Madrid, pediu a contratação do atleta, deseja reeditar a parceria na Itália. O negócio giraria em torno dos 45 milhões de euros. Os merengues seguem de olho no Rodrigo, brasileiro, naturalizado espanhol, que está no Valencia e esteve na Copa do Mundo defendendo a seleção da Espanha. Então, a saída do Benzema abriria o espaço para a contratação do Rodrigo para defender as cores do Atlético de Madrid. O jornal Esporte da Espanha fala sobre algumas saídas do time do Barcelona. A Barca saindo diretamente do Barça. Os 7 jogadores que deixariam a equipe seriam Mina, ainda apesar da boa Copa do Mundo, Silensen, O André Holmes, que esse eu não conheço, confesso. Alex Vidal, Dinhê e o Marlon e o Rafinha. O Marlon deve ficar no futebol europeu, tem um time inglês interessado nele. O Rafinha, outro brasileiro, é esperado um outro contato da Inter de Milão para ele voltar à equipe que ele atuou emprestado na última temporada. O Rafinha foi bem na Inter de Milão. E o Mina, pela Copa do Mundo que fez, tem mercado na Europa, rapaz. Então, deve ser contratado por uma equipe de um quilate um pouco maior na Europa pela Copa do Mundo boa que fez, né? Que mais temos aqui de mercado da bola pra gente fechar a nossa programação? Temos, vamos ver aqui. Tem muita coisa. Aqui, ó. Mário Mandzukic, outro croata. Está na mira do Borussia Dortmund. O ex-jogador do Bayern de Munique seria o que o clube alemão busca, uma nova referência para o setor ofensivo. E o experiente goleador de 32 anos é um bom nome para reassumir o posto. Mandzukic fez 3 gols na Copa do Mundo e com a chegada de Cristiano Ronaldo a Juventus pode deixar a Itália. Eu não acredito. Acho que quem perde espaço na Juventus é o Higuaín, não o Mandzukic. Mandzukic sabe jogar pelas pontas e acho que pode ser companheiro do Cristiano Ronaldo na equipe da Juventus. Morata no Milan. De acordo também com o jornalista Gianluca Di Marzio, o Milan contatou o Chelsea para discutir a possibilidade da contratação do atacante Álvaro Morata. O espanhol não fez uma temporada boa no Chelsea, mas ainda tem muito valor de mercado. Segundo o repórter, o gigante italiano também estaria interessado em Gonçalo Higuaín. O atacante argentino pode deixar a Juventus depois da chegada do Ronaldo. Milan tem novo dono, tem gente injetando grana aí na equipe italiana, então pode ser que agora sim a Juventus tenha... O Milan tenha uma recuperação forte. Os donos, se não me engano, são americanos agora, os donos do Milan. E, para finalizar, a Sampdoria anunciou a contratação por empréstimo do lateral esquerdo Júnior Tavares, do São Paulo, com opção de compra ao fim do contrato de 1 ano. Júnior tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2021, está fora dos planos de Diego Aguirre. Então, Júnior Tavares, que fazia tempo que estava tentando arrumar um clube da Europa, conseguiu. Vai jogar na Sampdoria no Campeonato Italiano. E com isso, vamos encerrando a nossa programação de hoje. Quero agradecer muito a companhia de você nesse dia, nessa tarde de hoje. Fique com Deus e, se ele permitir, estaremos de volta amanhã para falar muito mais de esportes aqui na Rio Vox FM. Tchau! YU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.